programa! Independente que você escuta a nossa rádio. A mais ouvida da região. Bom, a ideia da rádio é ser independente do que você escuta. Então, largue as rádios convencionais, largue a Jovem Pan, largue a 89 que se vendeu e escute a gente. É. Bom, isso aí, independente, independente do que você escuta. A número 1 da cidade. Isso aí. Bom, esse é o cara da vinheta. É o cara da vinheta, né? É o Vitor da vinheta. É o Vitor da vinheta. Bom. Esse aqui é o nosso convidado, Lucas. É, vamos se apresentar primeiro, né? Cé. Fala aí. Henrique. Já tive uma banda Frontal, que tá gravando aqui no estúdio do Vitor, só pra dar uma divulgada. Terceiro andar. Bom, Elber. Não tem muito o que falar de mim. É, um cabeludo aqui. É, cabeludo. E lá, como contra-regra, Vitor, o cara da vinheta, o nosso produtor e dono do terceiro andar. Valeu. Aí, isso aí, bom. Temos uma música? Temos uma musiquinha? Não, a musiquinha não é agora. Então, vamos começar com o nosso tema colorido. Bom. Eu não sei o que é coloridos muito bem, acredito que o cabeludo também, mas... Henrique, vê se pode ajudar um pouco a gente. Ah, mano, sei lá, mas tipo, eu não curto muito coloridos, não. Curte? Ah, bom, eu não entendo muito o que eles são, só sei que eles usam calça colorida, curtem um estilo curte estranho. Restart, é, essa coisa colorido, conhecido hoje como... Pô, eles não são descendentes do emo? Oi, que merda é essa, velho? Que emo, é isso? Como é o colorido? Foi mal, desculpa. Perdeu. O que, se a mulher toca com uma música do Cine, velho. Não, Cine é legal. É Cine mais... é legal. Mano, fala que o negócio é uma coisa, eu gosto, muda opinião. Não, mano, mas... Que Cine isso? Cine é emo, mano. Cine é emo, não é colorido. É, o que emo, é colorido? É igual. Colorido é... A mãe. Perdão, galera, foi mal. É, cara, colorido eu acho que é aquelas aqueles pessoal modinha de 10, 11, 12 anos, isso, sei lá. Isso é tipo a evolução do emo, é isso. A evolução não, a decadência. Então, não, tipo, seria uma evolução, né? Porque veio no ano seguinte, então não seria uma decadência. Decadência seria SDC. Ah, mas é a decadência musical. Excelência. Aí sim. Decadência é uma decadência bem. Mas deixa eu falar, colorido eu acho que é aquela galera lá que anda colorida. Tem no menos que 12 anos e tô falando muito. Fala aí, Lucas. Ah, eu tenho uma opinião diferente. Vocês estão falando de colorido ou de viado, pô? Ah, é uma questão importante. Eita, agora eu tô do lado protegendo. Ah, então defende falar... os coloridos aí. O que, que é não, colorido? Não vou defender os coloridos. Mas... Na verdade, pra mim, colorido é hippie. Um hippie é colorido e por causa do... Ele é viado por causa disso? Não, não tem nada mas a ver. Mas os coloridos do século XXI? O que você tem a dizer sobre isso? Eu só sei que tem muitos gays aí, que sei lá, eu não tô nem aí, eu nem gosto de falar de gay, cara. Mas... Nada contra, nada a favor. Não, cada um tudo contra. Eu tô na minha aqui, foda-se todo mundo. Ah. Bom, ele é metaleiro. Não fica soltando muitos palavrões. Pô, primeiro programa ainda, velho. Pega leve. É. Tipo, pilotinho ainda. Foi mal. Boa. Cabeludo. Ah, você tem 5 segundos pra dizer algo contra os coloridos. 5. 4, 3, 2, 1. Não falou nada. Eu tenho 10 segundos pra falar. Colorido, eu não gosto, eu não sei o que é, não quero me envolver e... Henrique, fala o que você acha. Ah, acabou os meus 10 segundos. Ah, mano, acho uma falta de respeito. 3, mudinho de mente 2, fechada. 1, 0. Lucas. Ah, quer saber? 2, cara? 1, 0. Não, eu vou falar, eu sou totalmente a favor. Você tem 15 segundos. Eu também sou colorido, gosto do que eu faço e o problema é meu. Bom, você tem mais uns 5 segundos. Não, chega. Vamos acabou. Que... Bom, eu trouxe uma musiquinha. Eu trouxe. E depois é eu falando programa. Tá bom. Ele trouxe. Ele quis dizer que trouxe. Conjuga o verbo, eu trouxe. Eu trouxe tu o quê? Ah. Tutuque, vai. Depois dessa, Elber, fala a música que você trouxe. A música que eu trouxe é, no caso, é metendo pau nos emos, mas cai muito, serve muito bem pros coloridos, né? Bom, a música é dos Seminovos e Eu Sou Emo. Ela bombou há anos atrás, muito na internet, com mais de 1 milhão de visualizações, isso em cerca de 2 meses. Tá bom, não sei falar inglês, cara. Solta aí, o da vinheta. Não é fácil manter a franja lisinha. Tenho que fazer escova e chapinha. O mais difícil ainda é ver o mundo assim do meu jeito. O cabelo tampa o olho esquerdo e eu só posso usar o direito. Impossível ser mais sensível que eu. Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos. Ah, eu sou emo. No show do Sem Problemas nós nos conhecemos. Ah, eu sou emo. Quando vejo você, meu amor, sempre tremo. Ah, eu sou emo. Não aguento mais sentir tanta dor assim. Tô tentando largar o buraco do piche. Ah, eu sou emo. Tento não chorar por qualquer bobagem. Só que no meu lugar qualquer pessoa estaria nervosa. Fui pintar o cabelo e o salão errou o tom do cor-de-rosa. Estou sensível, irreversível, oh meu. Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos. É que eu sou emo. No show do Sem Problemas nós nos conhecemos. É que eu sou emo. Quando vejo você, meu amor, sempre tremo. É que eu sou emo. Estou sofrendo tanto que faço. Como dói tatuar um ursinho no braço. É que eu sou emo. Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos. Sim, eu sou emo. No show do Sem Problemas nós nos conhecemos. Sim, eu sou emo. Quando vejo você, meu amor, sempre tremo. Sim, eu sou emo. Estou na galeria esperando, não falte. Tô na maior deprê, descascou meu esmalte. Sim, eu sou emo. Aê! Voltamos! Mano, pera, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar que eu senti um tom de ironia. Eu senti um tom de ironia nessa música, hein? Porque aqui em Socorro todo mundo me conhece como o emo, pá. Me senti ofendido, hein? Justamente por você. Ó, vocês estão me ofendendo. Tá, agora cala a boca e deixa o cabelo falar. Era só isso. Ah, então, ó. Bom, eu trouxe essa música, eu gosto muito dos Seminovos. Eles estão aqui no meu coração. Eu fiz uma camiseta pra ti. Ah, é, dos Seminovos. Dos Seminovos, antes que vocês... Eu acho tudo isso muito gay. Eu tô fora daqui, tá? Ah, mas a música ironizava os emo, velho. Mas tá certo. Bom, emo, só que... Opa. Como que chega de emo ao colorido? Explica aí, você que teve nessa transição. Eu uso calça colorida, uso roupa colorida. Mas peraí. Mas você tava com uma música do Cine aí, velho. Mas... Explica. Mas... Não era tua namorada ligando pra você, não, né? Ah, sai fora. Vamos simplificar aqui. Eu sou modinha. O colorido é o seguinte, na verdade, não é uma evolução, é uma decadência. Decadência musical, né? Não. Bom, mas esses caras só querem fazer isso pra catar mina. A mesma coisa do que é uma pessoa se tatuar inteira a troco disso também, sendo que ela vai se arrepender no futuro. Não estou citando nomes. Okay. Antes que alguém venha me bater na rua, não estou citando posso nomes. Posso fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta para todos os emos. Por que vocês, emos... Nunca, nunca assumem que é emo. Porra, cara, você é emo. Não, eu não sou emo, nunca fui emo. Ai, gente, para, porra. É emo ou não é? Porra, já fui emo mesmo. Olha lá, já fui. Mas quando foi, não assumia que é. É claro, mano. Tipo de emo. Tem vergonha de assumir? Faz parte, né, velho? É. Tem vergonha de assumir que é emo? Ah, mas eu não sou só emo. Não. Eu curto o Calypso. Oh, puta. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar essa dança do estado do Pará. Chega, Albert. Desculpa. Acabou a discussão sobre os coloridos? Acabou. Tá fim. fim da discussão sobre os coloridos. Vamos fazer um quadro. Primeiro quadro do primeiro programa. Independente do que você escuta. A Rádio do Coração. O Davi está foda hoje, hein? Oh. É o primeiro dia dele, se ele não for tá bem, né? Manda embora. A gente manda embora. O que ele é? O cara é o dono de tudo isso aqui. Não vamos falar assim, se o cara vai tirar nós aqui da... Ou a gente tá fazendo negócio de graça, nem vai pagar pra ele. Bom, é ping pong. Nosso novo quadro e primeiro quadro. Ping pong. A vinheta que ficou cantada no Uma cantada do Michael Jackson é só no próximo. O ping-pong é sobre cantadas hoje, então quem tem uma cantada aí pra começar? Comece você, que já falou do senhor Michael Jackson, que está lá não no está céu mais entre nós, com o menino céu. Jesus. O menino Jesus, que é um parente pessoal. Eu tenho uma... Eu gostaria que alguém me ajudasse, alguém fosse a menina, no caso, por favor. Lucas, pode ser você? Tá, eu vou quebrar essa. Você que... Tá. Nem eu tenho que falar. Estamos meio entrosados, mas são de leve. Gatinha, você não usa sutiã? Eu uso. E usa porta-joias. Ai, ai. Nossa. Bom. Por favor, Elber. Uma cantada? Você é o ovo da minha marmita. Idiota. A minha é o seguinte, gata. É mais relax do que a deles. Se eu te contar um segredo, você der risada, você vai ter que me dar um beijo, tudo bem? Eu sou o Power Ranger Vermelho. Eu tenho mais uma cantada, só que essa é nerd cantada. É assim, ó. Jogo Tibia, mata o dragão, fica comigo sim ou não? Não. O Elber é o cara dos foras hoje. Bom, tem uma outra aqui, ó. Seu pai roubou as estrelas. O que você tá falando? Porque ele colocou nos seus olhos. Encantou. Pode pensar, encantou, né? A garota. Bom, ó, vamos. Tem uma boa aqui, de matemática. Essa tá boa. Pera. Eu não vou falar porque alguém a mais pode ouvir o programa. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Uma votação. Eu faço a cantada da matemática, sim ou não? Cabeludo? Ah, eu acho que devia. Eu acho que não. Faça. E você? Manda ver, cara. Se for da minha roupa. Não, é assim, ó. Essa é meio ferrada, né? Meio um besteirão. Eu chego na Luquete. Oi? Porra. Oi. Vamos brincar de matemática? Vamos brincar de matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos subtrair nossas roupas, vamos adicionar nossos corpos, eu divido as suas pernas e dessa forma multiplicamos a espécie. Que merda, velho. Gostou dessa cantada, Lucas? É por isso que eu odeio matemática. Cara, você tem que ano, afinal de contas, na escola? Oitava série? Eu não quero entrar nesses assuntos. Por quê? Você repetiu de ano? Quantos anos? Fica quieto. Ah, foi mal. Deixa eu falar uma aqui. Comente. Gatinha, sabia que eu queria ser Joker? Por quê? Pra montar em você, Putranca. Boiola. Selvagem. É o que fala. Bom, eu vou falar a minha agora. A minha é uma lição de vida. É uma lição de vida. Viver a vida. Ou melhor, fudendo a vida com o Lucas. Outro palavrão. Foi mal. Eu acho assim, ó. Acho que o mundo é feito de amizades. Só que você tem que saber escolher. Eu aprendi com o cara da vinheta. Vinheta. Enfim, eu só sei que se eu tivesse um camarada. Quando eu falei isso, cara, minha namorada quis me matar, falou que eu era idiota. Eu não tô nem aí. Eu falo mesmo, e daí? Se eu tivesse um humano, o meu humano iria se chamar Errar. Por quê? Porque errar é humano. Acabou cantada. Sensibilizou o coração do nosso vinhetinho. Cara da vinheta, manda outra vinheta e vamos pro outro quadro. Independente que você escuta. Primeiro lugar em audiência. Rádio de Socorro. Vamos comentar no blog, fazer... Qual? Afinal afinal de contas, a gente é podcaster ou blogger? Que pergunta nerd da minha parte. Realmente, uma pergunta bem nerd. Eu acho que você jogava Tibia 2 anos atrás e quer vir... Cara, eu gostava de jogar Gambaldi, velho. Mais nerd aí. Nível, mas enfim. Pô, mas PQP. Essa é da hora. Pô, oh, peraí, uma coisa que não estava no nosso script, roteiro. Lucas, toque bongô. Ah, eu sou um artista, cara. Eu tenho talento, tá? Olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Calma aí que ele vai fazer já. Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Pô, tava mó da hora, velho. Tava, né? Mas então, vamos falar. Vamos voltar ao tema do coloridos, velho? Não. Cara, vamos falar de malhação, vai. Então, malhação, que tem tudo a ver com coloridos. É, realmente. Fiuk, antes disso, qual é o nosso site, o nosso blog? Ah, é. Pera. Cara da vinheta, tá pronto? Pô, cara, assim tu vai me... É, tá cantando tudo falar. www.independentedoquevocêescuta.com. A melhor sintonia do FM. Oh, obrigado, cara da vinheta. Então, continua. Tá melhorando. .blogspot.com. Mais acesse. Músicas, menos comerciais. Isso aí, tio. Fica me tesourando à vontade aí. Eu adoro esse cara da vinheta. Depois dessa, parte do próximo assunto, né? Ele é um tesão. Eu vou defender o cara da vinheta porque tá todo mundo aqui criticando ele. Então, meninas, eu sei que vocês todas queriam levar o cara da vinheta pra fazer sexo. Boiola. Vamos pro próximo assunto, vai. Vai, malhação, Fiuk. Por que aquele cara tá na malhação? Malhação. Está. Malhação. Corta aí, vinheta. Lucas, o que você acha da malhação? Pera, só pra constar que ele tem a cara do Fiuk, mano. Queria dizer que a Malhação, eu sou fã, eu acompanho todo dia a Malhação, eu acompanho todos os dias a Malhação. Qual é o seu personagem preferido? Não, olha, eu acho que assim, que a Malhação, não, a Malhação inteira, eu não perco um capítulo, eu estou todo dia assistindo, atualizado na Malhação. Porque olha, a música Vou Te Levar do Charlie Brown, do começo, cara, é demais. E o Cabeção é o melhor, o Cabeção é o cara mais engraçado, ele é o melhor. O Cabeção não tá hoje em dia. Pera aí, não, só pra constar que acho que ele tá meio desatualizado. Porque o Cabeção não tá mais, a música não é mais essa do... Você já mudou pelo nome. Pera aí, Henrique, o Cabeção não tá mais? Não, é velho. Tiraram o Cabeção? Faz tempo. Tiraram o Cabeção de mim. Pô, e o Rafa, afinal de contas, ele perdeu o BV há épocas atrás, que andava com o Cabeção, outro dia. Felipe, de cor. Não, só pra constar que ele tá falando isso, mas ele é de cor, então não tem nenhum tipo de preconceito. Se colocar um Black Power nele, vai ficar igualzinho. O Abel é negão. Nossa. Eu sou meio marronzinho. Meio? Queimadinho. Malhação. Zacarias. Malhação, Fiuk. Por que que... Para de bater e fazer barulho. Ah, eu gosto desse cone. Eu peguei ele, só que o terceiro... Boiola. Ai. Caramba. Então, Fiuk, por que ele afinal tá de coisa na Malhação? Eu acho que ele é porque pau mandado. Porque ele é o filho do Fábio Júnior, então. Pau mandado na Globo. Tem que rolar, tem mas que porque rolar. Ele tá isso? É. Sim. Ele, na boa, a banda dele tem menos de um ano, já apareceu em vários programas de TV, o cara tipo faz Restart. Tipo Restart, é toda a mesma merda. Não, o cara tem vai cantar a música do pai dele, o pai dele é famoso, mas... Você não tava defendendo os coloridos? E Fiuk que não é colorido. Mano, deixa eu ficar em cima do muro, que eu gosto de ficar em cima do muro. Curte, então, mano? Boiola. Tu curte ficar em cima do muro, então? Curto. Porque já é, já não falo. Tu lembra aquele dia? Tava eu, você... Não, tá ficando um pouco pessoal aqui. Tá ficando um pouco pessoal. Corta, né? Tipo... Cadê o cara da vinheta essas horas? Cadê o cara da vinheta? Se não dá, viu? Eu vou ter que... Eu vou ter que mandar o... Sintonize. É? Bom, é só isso, galera. Bom, vamos ficando por aqui, né? Vou ensinar uma musiquinha pra vocês. É assim, ó. Vai. Independente do que você escuta. Vamos só constar que esse é o primeiro programa. Cantamos um teste, não teve roteiro, não teve nada. O equipamento do nosso produtor aqui, Vitor, terceiro andar, você vai tomar uma frautada na cabeça. Frautada! Só late frauta! Soletrando! F-R-A. U, acento agudo, T, A. Bom, eu vou conjugar o verbo frauta. Eu frauto, tu frautas, eles frautam. Nós frautamos. Todo mundo frauta junto, mano. É isso aí. Todo mundo... Então, então, como eu estava dizendo, o equipamento do nosso produtor, Vitor, aí não chegou. O cara da vinheta. O cara tá perdido lá no Paraguai, eu acho, mano. O cara da vinheta é a máquina do sexo. Não, mas... Manda uma mensagem aí se o Carlinhos tiver ouvindo. Traz meus microfones. Aí, ó. Carlinhos. O Vitor tá dizendo, Carlinhos, se você está ouvindo o nosso programa... Ele falava errado essa palavra até 10 minutos atrás. Então, traz o microfone dele, porque ele tá precisando pra gravar muitas pessoas. Inclusive a gente. Que somos... Independente do que você escuta. O som que contagia. Isso aí, pessoal. O cara da vinheta tá meio perdido. Pode ficar tranquilo que essas vinhetas vão mudar. É que é o começo, tá bem underground. Mas vai mudar, pode ficar tranquilo. Pô, ficou um pouco masculino esse programa hoje. Mas vai ter uma mina um dia aqui, ó. Pera. Vamos bater na mesa pra ter uma mina aqui no lugar do Lucas. Gente, qual é? Ai, vocês me convidam, depois fica tocando. A melhor de todas é que alguém tem que participar disso. Vocês não sabem quem é. O Vitor está gravando um cara que é muito divertido aqui. Nome dele é... Edu Frontal. Será que tem como entrevistar ele, Vitor? Adoro o Edu. Vamos fazer uma contagem regressiva pra... Eu não consigo pra entrevistar frontal. Eu não consigo nem baixar o contador de visualizações. Cara, a gente não sabe nem como é que vai upar isso daqui, velho. Ah, uma outra coisa, a questão da mina, velho. Temos que chamar uma mina pra gente ter no mínimo vergonha de falar esses bagulho aí. É isso aí. Quem se faz vergonha de falar isso? E acabando aqui, nós vamos fazer um vidinho só pra... Vidinho. Não, sei se... Conjuga o verbo vidinho. Eu vido, tu vidas. É vidinho, não vido. Mas é isso daí, é no diminutivo. O problema é seu, conjuga vidinho. Ah, mano, vocês estão complicando as coisas. Tá bom. Fechou? Cara da vinheta. Corta. Corta a vinheta. Pra terminar o programa de hoje. Até o próximo, independente do que você escuta. Se passa semana que vem, ou semana que vem. Já vai vir. Isso é tudo, pessoal. Amanhã tem prova. Não, mas amanhã é o dia da vida. É, fica do terceiro colégio. Acabou? Acabou, corta aí.